A nossa percepção relativamente àquilo que tem sido a procura e nomeadamente a dinamização deste tipo de eventos, pronto, faz-nos realmente crer que está a ser feito um trabalho durante o ano de diferentes polos de atratividade, neste caso através de eventos, que vão conseguindo, portanto, chamar pessoas durante todo o ano em diferentes fases. Objetivamente, estes eventos acabam sempre por reunir um conjunto maior de pessoas e de atrativos, mas estamos a sentir que a tendência está a ser invertida aos poucos. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de médio e longo prazo, mas conseguimos, neste momento, através também do trabalho, pronto, deste trabalho de promoção deste tipo de eventos, de agregação, de oferta, portanto, e através também da própria iniciativa privada que tem sido fundamental para o desenvolvimento turístico local. Gerou-se aqui um negócio, uma atividade já. Gerou-se e acabamos por depois, de uma forma Lucradores, até, não é? sim, e de uma forma até saudável, acaba por haver aqui um aproveitamento destes programas que acabam por ter uma origem pública, por assim dizer, mas que depois os próprios operadores sabem também oferecer as suas Dar experiências sequência. e dar sequência a este trabalho. Sim, a esse nível tem sido feito um trabalho interessante. E só mesmo para terminar, o turista está disponível por isso, porque pode ser ingrato, não é? As pessoas podem só querer chegar à Aveiro e dar uma voltinha de barco na Ria e ir embora, não é? É sempre um dilema que vivemos em Aveiro e nós aqui também sentimos muito isso e diariamente contactamos com turistas e nós temos desde o início mantido sempre a postura de divulgar o máximo possível o nosso distrito, a nossa região, não nos limitarmos apenas à cidade de Aveiro. Ao pacote mais normal que toda a gente faz, não é? Exatamente, é o pacote de 2, 3 horas, muitas vezes excursionistas, pronto, que acabam por ter o seu tempo contado ou porque vêm a Aveiro já integrados em tours nacionais e que já têm o tempo contadinho a Aveiro só para realizar um passeio de moliceiro, uma prova de aos moles e pouco mais. Mas pronto, mas temos lutado exatamente no sentido contrário, de conseguir cativar as pessoas através de programas estruturados e de preferência programas que partam, por exemplo, da cidade de Aveiro, porque temos que perceber que Aveiro assume aqui um importante papel de polo de receptividade. Pronto, e é importante que também se perceba isto a nível da região, para que depois hajam serviços e hajam formas de pegar as pessoas em Aveiro e levá-las aqui aos pontos mais próximos Rapidamente, né? rapidamente, exatamente. Não é muito fácil, às vezes, através de transportes públicos, não é muito fácil, às vezes, através de transportes das pessoas. A informação turística também ainda está um bocadinho difusa, portanto, às vezes não é uma informação clara. E é importante que assim seja, que se dê lugar então a estas empresas, a estes privados, que acabam por valorizar a oferta que existe através destes programas, pronto, que são altamente acessíveis. E que felizmente em Aveiro podemos dizer que neste momento o mercado ainda não é um mercado propriamente caro, portanto é um mercado que ainda está acessível a toda a gente. E o turista pode e deve ser um bocadinho mais exigente naquilo que procura, se calhar, não é? Porque há muita coisa que fica de fora e eles podem facilmente chegar lá, não é? Exatamente, exatamente. Esse tem sido, pronto, um desafio e ao mesmo tempo até uma realidade. Nós, da nossa experiência, temos tido cada vez mais procura para programas para lá da cidade. Claro que é difícil pensar na oferta turística na região sem pensar também que as pessoas vão querer fazer alguma coisa na cidade de Aveiro, mas isso é o ponto de partida, como eu dizia há bocado. A partir daqui as pessoas depois têm aqui, portanto, propostas várias para conhecer a região e é muito interessante, já agora aproveito esta nota. Ainda recentemente fomos contactados por um canal televisivo de Inglaterra, portanto um canal já com alguma audiência, e foi interessante que o contacto deles já denotava um trabalho de casa muito interessante, ou seja, houve ali já um conhecimento aprofundado daquilo que eram os recursos e das valências da região, muito também vocacionado para a Ria de Aveiro, e eles próprios, quando nos contactaram na perspectiva de pedir aqui algum apoio e de alguns contactos para os ajudarmos a realizar os seus programas, acabaram por eles próprios já promover um bocadinho aquilo que já tinham visto sobre a região, e deixem-me que vos diga que de facto foi muito interessante porque eles já tinham de facto um conhecimento aprofundado. Não foi apenas queremos ir ao centro da cidade, fazer ali o passeio tradicional de moliceiro, nos canais urbanos. Não, eles já tinham conhecimento da Mortosa, já tinham conhecimento da ligação de Ilhavó Bacalhau, já tinham conhecimento do próprio município de Alvar relativamente à ligação à azulejaria. Portanto, há aqui uma panóplia de recursos muito vocacionados para a Ria de Aveiro, mas que aos poucos e poucos, eu estou a crer que o turista internacional, que é aquele que é mais desafiante neste momento para Alarga a conhecer, voltinha. alarga a voltinha e tem interesse então a descobrir através destas experiências mais genuínas, que agora no Ria de Aveiro Weekend vamos ter a oportunidade também de experimentar.